temos um workshop. Combinei com a professora Carla e com a professora Rosa como é que o levaríamos para a frente. E para tal precisamos de algumas noções daquilo que eu vou tentar, no pouco tempo que tenho, apresentar aqui. Ainda bem que eu analiso imagens para o que espaço, porque é que um ponto de interrogação, porque a questão é sempre, do meu ponto de vista, como é que podemos mudar isto? Quais são as várias possibilidades que temos para mudar o mundo? E do meu ponto de vista também, enquanto pessoa da área da sociossemiótica, enquanto pessoa que lida com os discursos e com os significados, eu acho que tudo isto tem a ver com aquilo que se pode chamar de semiotic empowerment, portanto, o empoderamento semiótico. E a minha ideia é a seguinte: desde o início, nós começamos a combater as desigualdades de género, desigualdades sexuais, há muitos anos atrás, e já em Portugal, muito antes, mas essencialmente a partir dos anos 70, a partir de coisas muito, muito óbvias, como porquê que as mulheres não trabalham, porquê que as mulheres ganham menos que os homens, porquê que as mulheres ficam em casa a tratar dos maridos, porquê que as mulheres aparecem sempre da dental na publicidade. E nessa época, e até aos anos 90 mais ou menos, em Portugal, e não só, mas essencialmente em Portugal, tivemos essa ideia de que combatíamos os estereótipos mostrando o estereótipo, ou a representação, ou o discurso e dizendo que vejam como as coisas estão e como o mundo está. Portanto, as mulheres continuam a ganhar menos do que os homens. E chegamos aqui, 2015, e continuamos na mesma. No entanto, a minha ideia que vou tentar apresentar aqui é que as formas de discriminação de género, sexual e outras estão a assumir nos nossos dias formas cada vez mais subtis. Portanto, já não é tão fácil, os significados já não são tão lineares, digamos assim. A mulher com o avental, já não está estava. E então nós temos que arranjar, enquanto académicos, enquanto académicas, enquanto ativistas, formas de promover isso a que chamamos empoderamento semiótico, e eu faço através de uma perspectiva baseada essencialmente nas imagens e a qual eu chamo sociossemiótica visual feminista. Feminist Visual Social Semiotics. Partindo da ideia também de análise feminista crítica do discurso. E vou explicar-te então, para aqueles que ainda não conhecem, esta é a minha ideia, e também o meu colega que não está aqui presente hoje, a professora Zara Pinto Coelho, tem trabalhado comigo nestas coisas, ou melhor, eu tenho trabalhado com ela, ou também agora estou para isto. Uma ideia que está ali traduzida numa frase que é atribuída ao Gustave Flaubert: Le bon Dieu est dans le détail, ou então, uma coisa que eu gosto mais, uma das minhas bandas preferidas, nós trazemos sempre à investigação aquilo que gostamos, os Bright Eyes. Tem uma música chamada Devil in the Details. E esta ideia de que a discriminação e a representação e os discursos construídos nas e pelas imagens publicitárias estão a assumir formas cada vez mais subtis leva-me a esta ideia que o discurso está no detalhe. O discurso não é óbvio. O discurso discriminatório, o discurso hierarquizante, as representações e as relações de poder não são facilmente visíveis. Nós podemos e devemos, do meu ponto de vista, essa é a minha crença profunda, ir para além daquilo que eu chamo a superfície visual ou a superfície textual, se quiserem, e tentar, como nós dizemos, dig deeper e mais ao fundo, procurar aquilo que jaz por debaixo daquilo que é uma aparente igualdade, daquilo que são anúncios publicitários que parecem ser politicamente corretos, com os homens a tirarem as pastilhas para dentro da máquina e a ajudarem as esposas, etc, etc. Uma das coisas que eu também, eu tenho aqui imensos slides que nós alguns vamos passar assim um pouco por ver, depois se vocês quiserem naturalmente disponibilizarei a apresentação, mas gostava de levantar esta ideia de que temos que, como dizia alguém, olhar, olhar, olhar, até já não sermos nós mesmos. Olhar, olhar, óbvio está ali à primeira vista, mas a ideologia não se manifesta de uma forma, e essa é a minha perspectiva, de uma forma óbvia, manifesta-se de uma forma sutil. E precisamos de mecanismos de análise que nos permitam chegar a essas formas sutis de hierarquização e de, naturalmente, em última instância, discriminação. Então, como mudar o mundo, do meu ponto de vista, mudando através de como nós nos posicionamos para construir os significados das representações que chegam até nós. Ou seja, centrar no visionador, no caso das imagens, centrar no visionador, na visionadora, a capacidade de atribuir um determinado significado àquele discurso, de o desconstruir e de lê-lo de uma forma que provavelmente não foi de todo provista pela publicitária ou pelo publicitário, no caso das imagens publicitárias, que criou aquele anúncio. Eu acredito que nós podemos fazer o tal empoderamento semiótico, dotar-nos de meios que nos permitam perceber o que é que está para além do óbvio na imagem e que assim conseguiremos fazê-lo dessa forma para as imagens, também para os textos, etc. Portanto, a ideia de que é no detalhe que está a chave do problema, que a ideologia e os discursos estão numa aparente calma. A ideologia está aí numa aparente calma e depois nós temos todas as lutas de discursos ali, muitas vezes numa mesma imagem, numa mesma publicação, no mesmo texto de imprensa, e nós temos que conseguir perceber, para além daquela superfície aparentemente tranquila, de muitas vezes de igualdade ou da mulher empoderada sexualmente, onde é que ainda estão os mecanismos de discriminação, porque eu acredito que eles ainda lá estão. Outra coisa que me parece importante, e já estou a avançar um pouco também, é a ideia, que já foi desconstruída há algum tempo, mas que depois no pós-estruturalismo foi mais desconstruída ainda, que é de que forma é que nós, enquanto académicas, enquanto académicos, estudiosos, ativistas, podemos combater estas representações. E muitas e muitos de nós começaram o seu período académico, os seus estudos, e eu também, tal como a professora Rosa, já há uns anos, quando comecei isto, disse: não, eu vou apontar o dedo, eu vou dizer que é sempre assim, que a repetição persiste, que os problemas persistem, portanto vou desmascarar isto apontando aquilo que persiste, aquilo que é negativo, aquilo que de mal temos nestas representações. Várias pessoas o têm feito e eu acho ótimo que temos que partir disso para o tal empoderamento semiótico. Porém, há um problema que se levanta, e já foi levantado por várias feministas, vários estudiosos queer da sexualidade, que é a questão de, estando nós, ou a questão, estando nós constantemente a reiterar que as coisas não mudam, até que ponto é que não estaremos também a contribuir para a sedimentação daquilo que existe? E parece-me que esta escola é interessante nesse sentido, com as pessoas que aqui estão e pelo que eu percebi. Pessoas que têm capacidade e que pretendem read against the grain, ou seja, ler os significados de uma forma que pode ser perfeitamente contraditória e até politicamente muito incorreta. Um exemplo que eu já discuti várias vezes até com a minha colega, com a Carla, aquela imagem publicitária da Dolce & Gabbana, na qual temos uma mulher numa pose eroticizada, aparentemente numa situação de bondage também, e com vários homens à sua volta. E muitas feministas, e muitos feministas, se insurgiram contra esta imagem, dizendo que lembrava a violação coletiva. Tenho certeza que muitas das pessoas que estão aqui o fizeram. Dizeram: não, isto lembra a violação coletiva, portanto nós temos que pôr fim a isto. Esta publicidade não é correta, ela tem que ser retirada de todos os locais. Bom, eu vou tentar fazer-te, chamando o diabo novamente ali, que está nos detalhes, fazer um pouco de advogado do diabo. E se nós pensássemos nisto como uma fantasia? a chave da leitura daquilo não estiver naquela superfície óbvia de quem é que está ali a fazer o quê, o homem sobre a mulher, não sei quantos homens à volta, e estiver no facto, no pormenor da mulher estar a olhar para nós, estar a interpelar-nos. E, portanto, será que não nos está a chamar para uma fantasia que é a tamanha dela? Vocês têm mesmo uma fantasia violenta, e eu pergunto, bom, onde é que ali está a violência? Porque eu não a vejo no sentido óbvio, posso vê-la de outras formas. Portanto, isto só para dar origem, provavelmente hoje no workshop vamos conversar muito, que é, os significados não são lineares. Nós estamos a lidar com formas muito subtis em termos de representação e em termos de discursos, cada vez mais subtis, e a mim parece-me que, e é isso que vou tentar mostrar-vos, que uma perspectiva da sociosemiótica, não da semiótica clássica, da sociosemiótica, combinada com a análise feminista crítica do discurso, é, e tenho vindo a dizer isto há alguns anos, e digamos assim, é a minha tese para a vida, acho eu, espero mudar aqui há uns 10 anos, não me distante até lá, vou me acreditar que isto serve para alguma coisa. Portanto, que essa combinação funciona. Então, o que eu tenho vindo a fazer, tenho feito análise do discurso multimodal, que é mais ou menos o equivalente à sociosemiótica visual, e é a ideia de que hoje em dia, para vos explicar o multimodal, que vocês provavelmente já conhecem, mas de uma maneira muito simples, a sociosemiótica, nomeadamente na escola de Gunther Press e de Theo van Leeuwen, defende que hoje em dia nós temos cada vez mais um mundo que é multimodal, que tem vários modos, sons, imagens, movimentos, etc. E que a ciência social tem que procurar fazer uma análise desses diversos modos. Por exemplo, no caso do vídeo, nós temos que perceber que há modos como, por exemplo, a expressão facial, mas há outros que têm a ver com movimento, há outros que têm a ver com a iluminação, há outros que têm a ver com os sons que são produzidos. Portanto, isto é a ideia do multimodal que depois vocês podem aprofundar, lendo uma das obras que nós indicamos como sendo possíveis do vosso interesse. Portanto, este trabalho que eu vou aqui apresentar resulta de uma investigação alargada que eu e a Zara temos vindo a fazer, e também o Lucas Prestes, desde 2005, e é uma análise, no fundo, que tem esta ideia por trás. Se nós formos para a semiótica, a análise semiótica convencional, nós temos, no fundo, um tipo de análise, e estou a falar da semiótica bartiana e outras, temos um tipo de análise que trata as representações sociais. Isto não é dito, obviamente, foi dito por Barthes, mas nós entendemos na semiótica social que trata as imagens quase como estando fora da ideologia. Ou seja, o visual é quase tratado como algo que é transparente e quando nós olhamos para o visual, nós podemos ler o significado a partir daquilo que é explícito nas imagens. E este é o nosso entendimento. A semiótica convencional é assim que trata as imagens, desta forma, a partir do conteúdo explícito das imagens. Ora, como eu vos disse há pouco, e se esta minha grande introdução serviu para alguma coisa, talvez percebam que a minha posição é esta. A semiótica convencional dá conta daquilo que é transparente e explícito, e aquilo que é explícito não me interessa assim tanto para perceber como é que os discursos e as ideologias funcionam. Portanto, apanho esta sociosemiótica visual do Gunther Press e do Theo van Leeuwen, essencialmente porque eles conseguem, e são extraordinários nisto, ver a questão da produção e do visionamento da imagem como atividades que são socialmente situadas. Ou seja, por detrás da produção e do visionamento das imagens, nós temos interesses que resultam de um conjunto de circunstâncias que são as circunstâncias de uma determinada sociedade. Portanto, tanto as produtoras e produtores dos signos como os visionadores ou visionadoras estão socialmente situados. Portanto, ao contrário da semiótica tradicional, a semiótica social procura tratar este, aquilo que é o coração das imagens para estes autores e para mim também, que é tratar as imagens no seu contexto social, que obviamente, e no caso do género, das sexualidades, ambíguo, contraditório, fluido, etc. Portanto, os significados não andam aí no ar, se diz, à procura de serem apanhados por nós, eles não andam aí a voar, não é? Que nós costumamos dizer, e nós agarramos. Nós temos que ir à procura deles e temos que escavar, como eu costumo dizer. Portanto, a semiótica social é uma teoria que lida com os significados em todas as suas aparências, ou seja, o significado pode se manifestar visualmente, não apenas de forma explícita, mas em questões visuais que estão implícitas nas imagens. Portanto, e uma outra coisa que é muito importante, que quando falamos dos visionadores e dos produtores socialmente situados, quando falamos das visionadoras de uma imagem como socialmente situadas, nós não estamos só a dizer, porque já foi dito antes, de que há algum contexto social que nos envolve a todos e que condiciona a nossa leitura. Não, o que estamos a dizer é que esta situação, o facto de nós estarmos, enquanto pessoas, enquanto indivíduos socialmente situados, faz com que nós venhamos a produzir na situação, daí o situado, na situação de interação com a imagem, determinados significados. E por isso é que falamos aqui nas ocasiões sociais, como diz também o Dr. Cresce, nas ocasiões sociais, e portanto nós somos capazes de produzir um determinado significado numa determinada circunstância visual e numa outra circunstância visual produzirmos outro tipo de significados. Portanto, a ideia de socialmente situado não é só situado socialmente, no sentido que nós já sabemos que somos construídos socialmente e temos o nosso contexto social, mas estamos num contexto de interação. E interação é a palavra-chave na semiótica social, para além da noção de interesse. Bom, eu fiz este PowerPoint, digamos assim, para muito mais tempo do que aquilo que temos, e portanto decidi colocar ali algumas ideias-chave que vos poderiam servir para depois, levando isto para casa, talvez possamos colocá-lo online. O modo como destacar alguns pontos principais, o significado é gerado sempre em interação social, portanto, não está em lugar para ser apanhado, como eu dizia, está ali para ser construído em interação com a imagem ou com o texto. E a semiótica social centra-se no que pode ser feito com as imagens. E por vezes as pessoas não percebem esta ideia da semiótica social, de o que é que pode ser feito com as imagens. O que é que pode ser feito com as imagens? Significa, e há algumas ambiguidades relativamente à teoria do Dr. Cresce em relação a isto, que eu procurei desambiguar. Quando falamos desta ideia do que pode ser feito com as imagens, o que nós estamos a dizer é o que é que visionadoras e visionadores podem fazer com elas? Podem fazer com elas em termos de significados e de construção dos discursos. Portanto, o que eu estou a dizer, que estará mais claro à frente, é que os significados não estão nas imagens e os discursos não estão nas imagens, eles ganham vida e materializam-se e constroem-se a interação dos sujeitos com a imagem e, via imagem, dos sujeitos visionadores com os sujeitos produtores ou produtoras. Portanto, as imagens não são entendidas como textos, mas como textos comunicativos que produzem determinados efeitos e estão inseridos numa atividade social. Ler imagens em si é uma atividade social. Duas outras autoras, dois outros autores, porque temos a Carrie Jewett e o Oyama, também se centraram nesta temática. E aconselho muito, para quem estiver interessado nesta questão da sociossemiótica visual, penso que a Anabela colocou isso ao vosso dispor. Há um livrinho chamado Handbook of Visual Analysis, que é exatamente da Carrie Jewett, e na qual há um capítulo muito, muito interessante sobre sociossemiótica visual, escrito exatamente pela Carrie e pelo Oyama. A Carrie trabalha, aliás, com o Dr. Cresce, portanto, andam ali lado a lado. Ora bem, a nossa ideia ideia minha e da Zara foi esta ideia também da semiótica social de que as imagens devem ser tratadas como imagens. Porquê que isto é? Isto parece óbvio. As imagens têm que ser tratadas como imagens, os textos verbais têm que ser tratados como textos verbais, a música tem que ser tratada como música. Isto parece muito óbvio, parece que não estamos aqui a dizer nada. Descobriram a pólvora que é preciso tratar as imagens como imagens. Bom, mas a questão é que a semiótica clássica via as imagens através da utilização, ou analisava-as através da utilização dos mesmos recursos que utilizava para analisar os textos verbais. Quando nós falamos de tratar as imagens como imagens, estamos a falar de uma teoria que dá conta da especificidade visual das imagens. As imagens não usam os mesmos recursos, apesar de poder haver uma equivalência, não é? Temos igualmente uma sintaxe, temos uma organização, temos um conjunto de elementos, um alfabeto visual, etc. Mas os recursos que as imagens têm para construir a interação com o visionador significados são diferentes dos textos verbais. Portanto, o mote, tratar as imagens como imagens. E a semiótica social parte de algo, já parte há algum tempo e agora já está mais avançado, é que as imagens não dependem para a sua construção do sentido do texto verbal que as acompanha. E nós temos feito isto muito na semiótica, temos entrado muito na semiótica, que é ler as imagens de parte como algo que ancora o texto. Portanto, a imagem é sempre como dependente, de algum modo submissa ao texto verbal, ao texto linguístico. Portanto, ultrapassar um pouco isso. E a ideia é precisamente esta que eu tentei colocar ali de uma forma relativamente simples, é que nem tudo o que pode ser dito, construído em termos de significado com imagens, pode ser construído com textos verbais e vice-versa também é verdade. E não precisamos de ir à ideia de que a forma afeta o conteúdo para percebermos que se as imagens podem utilizar diferentes recursos e podem expressar visualmente coisas que o verbal não pode exprimir, isso naturalmente que afeta o significado. E de que é que estamos à procura sempre e necessariamente significados? Significados que são gerados e que são relativos às representações e aos discursos e, em última instância, à ideologia. Podemos ver, se vocês quiserem depois, estas noções um pouco mais à frente. A ideia, por exemplo, do X, de que os discursos são, no fundo, conjuntos de representações, que se liga mais uma vez aos significados, e que a ideologia é uma espécie de banho que tenta uniformizar e acalmar, estou a dizer isto de uma forma bastante comum, acalmar as águas e, no fundo, encobrir as contradições dos discursos que estão subjacentes. Vou seguir a questão da atividade social das imagens e as questões de poder. E isso é que, inicialmente, quando eu contactei com a semiótica social, foi absolutamente central. Isto para mim é a mudança, é a função ideológica da imagem e as questões de poder da imagem são o centro deste tipo de análise e de nós investigadores que andamos à volta disto. Portanto, a ideia de que as imagens refletem uma determinada realidade, por exemplo, uma imagem é sexista porque tem um homem a fazer isto e aquilo e uma mulher a fazer isto e aquilo. Isto reflete a sociedade. Ou reflete determinadas relações sociais, relações de poder, discriminação, etc. Na semiótica social, nós estamos a pensar, a realidade está entre aspas porque ela não existe enquanto tal para a semiótica social, né? A realidade em si já é uma construção, naturalmente já sabemos isso, mas que as imagens constroem essa realidade. E mais uma vez, porque esta teoria não é de alguma complexidade, mais uma vez para tentar ser claro, dizer-vos que a ideia de construção é tal construção em interação, sempre em interação. Portanto, tentar perceber que uma determinada, isto não é teoria da conspiração, já nem Naomi Wolf dizia, isto não é teoria da conspiração com alfinetes e tal, no mito da beleza, eu diria a mesma coisa, isto não é teoria da conspiração, mas há determinadas escolhas visuais específicas que, consciente ou inconscientemente, da parte das suas produtoras ou produtores, não está ali por razão nenhuma. Ou seja, não está ali de uma forma, como diria o Dr. Cresce, arbitrária. Há sempre um conjunto de escolhas visuais que são feitas e que têm a ver com a expressão e a construção e a interação de determinados discursos e ideologias. Muito bem, portanto, nós queríamos saber, e este grupo que andava a ouvir isto quer saber, que discursos de género são subjacentes e são comunicados através das imagens, ou seja, nós admitimos que há discursos que estão subjacentes às imagens, mas também dizemos que as imagens comunicam discursos. E como é que o fazem? Não comunicam atirando os discursos para as pessoas que os leem linearmente, mas dando-lhes a imagem e fazendo com que as pessoas construam os seus próprios discursos. E, em geral, esta construção discursiva não é feita, infelizmente, com uma leitura subversiva. Habitualmente, é feita com uma leitura conservadora. Portanto, a ideia de estarmos aqui todas e todos é exatamente a ideia de querermos, desta vontade que temos, não é? De ir para além e de combater isto que está tanto na nossa cabeça e às vezes está tão enraizado que até nós próprios e nós próprios às vezes nos vimos cercados destes discursos muito, muito violentos e lidamos com essa violência. Reparem, ontem, uma curiosidade, o Daniel não está aqui, pois não, nem a Anabela, todos não vão ficar chateados comigo e plantado. Ontem, nós vamos ter um verde pela Ramanhã e ontem às tantas da noite fomos para Vila Verde buscar umas garrafas de vinho verde à Câmara Municipal de Vila Verde. Onde é a Carla, aliás, e estava lá a segurança muito, muito simpática, que vê três pessoas entrarem por ali dentro e tem as caixinhas atrás e muito simpaticamente diz: Pronto, então estas duas são mais levezinhas, que são de agarrar assim, ficam para as senhoras, e o senhor leva aqui estas mais pesadas. Ora, o Daniel, depois estivemos a desconstruir isto tudo. Eu estava magoada das costas, mas caso contrário, provavelmente pegaria mais facilmente na garrafa de vinho até do que o Daniel. Provavelmente isto foi mais fácil. Anabela é magrinha, mas ela dá conta do recado. E o Daniel estava muitíssimo cansado porque vinha da viagem. Portanto, tudo isto são fatores que têm a ver com quem pega no quê. Aquele senhor estava perfeitamente convencido que aquilo que nos disse não era nenhuma violência, era uma simpatia para as meninas. Era uma simpatia para as meninas. Então, nós, claro, que nos vimos imenso depois, mas o que é que tivemos que fazer? Pois vimos a refletir sobre isto, já muito cansados. O que é que eu fiz? Eu, em vez de dizermos nós todos, os três, qualquer coisa àquele senhor, explicar-lhe que não é assim que funciona, nós subimos, agradecemos imenso, metemos a viola ao saco e viemos embora. Acreditam, nós os três, vestidos de diabos negros, com um ar absolutamente alucinado, sim, será que nós acabamos de fazer isto? Portanto, isto de não ser conforme ao mundo, genericamente, já não é assim uma coisa de uma minoria, portanto, de uma minoria essa minoria, minoria, portanto, nós já somos alguns e algumas, então se calhar já podemos dizer algumas coisas. O que é que nós temos? É falta de tempo para dizer ao senhor? Ou é este senhor nunca vai perceber o que eu lhe vou dizer? Porque quando eu digo, o senhor genericamente, nunca me percebe. Acha que eu estou a ser antipática, ou dá uma desculpa, ou pede imensa desculpa, ou não percebe simplesmente o que eu digo. Portanto, completamente apanhados pela ideologia, e nós também. Portanto, para dizer o que nós nunca conseguimos sair bem que gostaríamos, fora desta ideologia que anda aqui à nossa volta. E, portanto, também nem sempre lemos contra a corrente as imagens. Nem sempre construímos discursos e significados contra a corrente. Isso também é importante. Bom, a semiótica social tenta perceber várias coisas, tenta analisar várias estruturas da imagem. Eu estava a pensar que, se calhar, logo tinha falado sobre isso com a professora Carla Cerqueira, uma vez que eu tinha aqui uma grelha de análise, mais ou menos útil, com a qual ou pelo menos apresentar-vos a grelha para ver se algumas das coisas seriam, poderiam ser úteis. Então, a ideia da semiótica social é... Ah, pois eu tinha aqui a ideia das imagens publicitárias, e, desculpa, enquadrada por uma questão discursiva. A própria semiótica social em si assume-se como uma análise crítica do discurso, porque a sociossemiótica visual não é apenas um instrumento de análise, é uma teoria sobre o modo de funcionamento dos significados dos discursos e das ideologias, como vamos ver, aliás, seguida. Então, porquê que nós quisemos contribuir com uma análise sociossemiótica visual e formada lá com uma abordagem feminista discursiva? Porque a maioria dos estudos utilizou textos falados ou escritos, não é? Temos o exemplo de Crawford, de Wetherell, muitas e muitos de vocês conhecerão, questões de discurso, mas sempre no falado e no escrito. E daí vem também muita da confusão que ainda temos entre discurso, como se o discurso fosse o contrário de imagem. O discurso como sendo necessariamente verbal, falado ou escrito, e a imagem como sendo uma outra coisa. Vem muito desta confusão dos primeiros estudos que realmente enquadraram isto ao nível discursivo, terem utilizado textos. Aliás, a nossa tradição vem muito da linguística, quer queiramos, quer não, sendo pessoas muitas de nós das ciências sociais, portanto, isto acontece. Por outro lado, a análise crítica do discurso com pessoas que nós conhecemos e muito admiramos, por exemplo, a Van Zonen, a Wetherell, mais uma vez, a Ruth Bodak, realmente falam de articulações de discursos, nomeadamente a Sunderland também o faz, mas não exploram algo que nós queríamos muito explorar e que continuamos a querer, que é como é que determinados recursos visuais particulares e específicos, como eu disse, diferentes dos verbais, contribuem para a construção e a leitura de uma determinada ideologia. E depois as imagens, as abordagens, desculpem, à comunicação visual, isto agora para as pessoas mais do âmbito da comunicação, têm tido como pano de fundo, nós colocamos ali a semiótica tradicional, os estudos culturais, a análise dos estudos dos média, e estes estudos, reparem que uma análise do discurso nem está até há pouco tempo fora da área da comunicação, tem estado muito na área da linguística e muito pouco na área da comunicação. Isto porquê? Porque nós temos centrado muito as questões, temos a comunidade académica das ciências da comunicação e não só em Portugal, centrado muito as questões naquilo que tem a ver com a sociologia, com os estudos culturais, com a semiótica tradicional e, portanto, isto não está enquadrado discursivamente com uma teoria do discurso que dê de facto resposta àquilo que nós queremos. E é essencialmente a resposta que nós queremos é como é que as imagens funcionam através de mecanismos para criar, para construir, em interação com a visionadora, determinado tipo de discursos. E como eu tenho aqui várias coisas, vou só destacar. Os recursos visuais necessitam, pois, de uma abordagem própria, o tal de tratar as imagens como imagens, portanto, uma abordagem própria para as imagens, e a necessidade de fazer aquilo a que a Sunderland chama discourse spotting, ou seja, analisar as imagens e perceber que discursos é que podemos identificar ali que estão subjacentes àquelas imagens. É o que eu tenho vindo a tentar fazer. Isto partindo de um princípio que é conhecido de todas e de todos, penso eu, é uma ideia que não sei se merece algum tipo de contestação, mas talvez possamos discutir isso, que os discursos informam as práticas, na realidade, isto não é apenas simbólico, os discursos informam as práticas e na realidade é nas práticas que o género e as sexualidades já agora são construídas, portanto temos aqui algo que é preciso trabalhar. E a ideia também de quanto mais nós desvendarmos, como diz a Carmen Paula Schlothart, quanto mais desvendarmos os discursos, desvendando o discurso é um ótimo livro da Carmen Paula Schlothart, quanto mais evidenciarmos os discursos existentes, maior é a nossa consciência da existência desses recursos e como é que eles podem ser desportados ou contestados. E esta é a questão central, que a nossa, penso eu, não só porque temos aqui ativistas, mas porque temos académicos slash ativistas, académicas slash ativistas, ou não, mas somos todos interessados em mudar o mundo e interessadas em fazer alguma coisa aqui com isto, não é? Os estudos não servem por si, servem para fazer alguma coisa. Portanto, a questão da resistência que a OLA já colocava em 1984. Como é que nós podemos, com uma maior consciência da existência de determinado discurso e da sua construção, como é que poderemos depois evidenciar a questão da resistência? Portanto, isto para dizer o quê? A semiótica social, do meu ponto de vista, encaixa com uma luva porque é, ao contrário do que as pessoas dizem muitas vezes, quando leem Reading Images do Gunter Kress e do Delvan Loven, e não leem o Social Semiotics do Hodges, e não leem o Introduction to Social Semiotics do Delvan Loven, têm muito a ideia, olhando para o Reading Images, que aquilo é uma espécie de, eu já vos vou mostrar, de categorias, de metodologia da análise do visual e que não passa disso. Que eles nos dão os mecanismos, apesar de não os pôr em prática num conjunto sistemático de imagens, mas que nos dão os mecanismos para nós fazermos essa aplicação. Foi algo que eu fiz também. Mas a questão é que a semiótica social não é apenas um instrumento metodológico que permite analisar as imagens. A semiótica social é também uma abordagem teórica sobre o modo como as imagens funcionam na construção dos discursos e das ideologias. E com a perspectiva que entende os discursos como forma de conhecer o mundo, é assim que o Gunter Kress entende os discursos, é também definitivamente uma abordagem teórica. As pessoas que acham que é apenas uma metodologia que tem três dimensões de análise das imagens, depois provavelmente quem entende a sociossemiótica assim não vai conseguir depois dar o salto, que é o salto que é preciso, que é o salto para chegar aos discursos e às ideologias. Ficamos, no fundo, com umas grelhas de análise enormes, se vocês quiserem aplicá-las, mas depois não sabemos dar os saltos para os discursos porque não temos aquele enquadramento que é o da semiótica social também como teoria muito bem pensada há muito tempo sobre o modo de funcionamento da ideologia e dos discursos. Mas isto são as dificuldades desta teoria. Portanto, só alguns pontos também para avançarmos. Os discursos são conhecimentos socialmente construídos de determinado aspecto da realidade. E Kress e Van Loven dizem, os socialmente construídos entende-se que foram desenvolvidos em contextos sociais específicos, aquilo que falávamos há pouco, situados, e de formas adequadas aos interesses dos atores sociais nestes contextos. Portanto, as imagens não são inocentes, os textos não são inocentes e são, então, socialmente situados. A imagem é um local não onde se refletem os discursos, mas onde se combinam e se organizam diferentes recursos visuais que depois podem exprimir e construir esses discursos. Bom, eu tinha aqui algumas coisas sobre o feminismo e as motivações políticas, mas acho que neste contexto, que habitualmente não é, infelizmente, o meu contexto de discurso e de comunicação, normalmente eu tento uma perspectiva um bocado de evangelizar. Aliás, o Gunter Kress diz sempre algo como: Silvana, a nossa igreja, sendo que ele é teu, dizia a nossa igreja, que nós andamos sempre nisto de uma espécie de evangelização. Neste caso, aqui, perante as pessoas que se inscreveram numa escola destas, eu estou, lá está, num contexto diferente, socialmente situado, no qual os significados vão ser construídos de outra forma. Portanto, se eu vos falar de investigação politicamente posicionada, vocês vão dizer, naturalmente, como é que poderia ser de outra forma, não é? Enquanto que noutro, com outras pessoas, eu diria, bom, mas até que ponto é que isso é objetivo? Se é socialmente situado e politicamente social, situado, se assume como feminista e se assume este projeto político de mudar o mundo, se pressupõe que já há desigualdade, então como é que pode ser objetiva? Bom, não posso dizer aqui palavras menos simpáticas, porque Daniel está ali a gravar, deixou ali o gravador, mas apetece dizer um ou dois palavrões, porque de facto não é isso que devemos fazer, assumir uma perspectiva politicamente investida, então da análise crítica feminista do discurso, Feminist Critical Discourse Analysis, se quiserem, e uma perspectiva, uma investigação que se assume como politicamente investida. Aliás, a socio-semiótica visual, se as pessoas que têm alguma ideia de que aquilo é uma espécie de grelha de análise das imagens, a socio-semiótica afirma-se como uma forma de análise crítica do discurso. E se é uma forma de análise crítica do discurso, não pode senão ter como objetivo o combate às desigualdades, o desvendar e a exposição das relações de poder, não pode ser outra coisa senão isso. Só destacar ali em baixo, temos muito pouco tempo, a questão da Van Zonen, que falou do empoderamento semiótico. Ela falou especificamente para as feministas, e podemos ter isto para ativistas de direitos sexuais, etc. Este tipo de investigação, e é aquilo que eu entendo, pode levar e motivar as pessoas a olharem para as imagens de forma diferente. Neste caso são as mulheres, podiam ser os homens, os não-homens, os X, os Y. Questionar a naturalidade dos discursos, que é uma coisa que nós, mesmo nós, ativistas, feministas, poucas vezes fazemos, que é questionar a naturalidade dos discursos. Porque o que é natural é o que, por natureza, não se questiona. E, portanto, questionar essa naturalidade e contribuir para que as mulheres, quando olham para essas imagens, e neste caso estamos a falar de feminismo, se posicionem de uma forma que lhes permita a tal construção da identidade feminina na interação, mas que passa por um empoderamento. E eu, como exemplo, daria, eu posso empoderar-me semioticamente através dos significados, olhando para aquela imagem da Dolce & Gabbana como, ou, finalmente, as fantasias femininas da violação coletiva no sentido de fantasia sexual, podem ser aqui explícitas. Da violação coletiva. Atenção que eu estou a fazer aspas. Estou aqui com os dedos no ar. Da violação coletiva. Portanto, isto é empoderamento, dizem vocês. Se calhar muitas e muitos estão contra. De forma que isso é empoderamento. A partir do momento em que nós podemos criar e recriar os discursos que supostamente ali estão, de algum modo poderemos empoderar-nos. Também podemos rejeitar essa leitura e combater aquilo que achamos que vai contribuir para a violência ou que vai legitimar as questões da violência e da violência sexual contínua, constante e alarmante na nossa sociedade dos homens sobre as mulheres. Mas esta questão do empoderamento semiótico tem a ver com isto, o empoderamento em termos de significados e dessa mesma discussão. E eu acho que é preciso, acima de tudo, discutir os significados e se calhar é isso que nós vamos fazer. Logo, desculpem aquela desformatação. Eu vou só tentar, de um modo muito simples, dar conta da abordagem. Eu não sei de que horas são, peço desculpa. Estamos a correr. Temos que acabar ao meio-dia e meia, não é? E 40. Ora bem, há uma abordagem metodológica da semiótica social, é verdade. E essa abordagem metodológica vem de Halliday, já da gramática funcional, adaptada pelo Cressy e pelo Van Loven, que são, neste caso, as minhas referências em termos de semiótica social, porque há várias, até porque eles são, para mim, os mais investidos politicamente. O representacional, o interacional e o composicional. E a componente composicional das imagens, a interacional e a composicional, representacional, interacional e composicional, são três dimensões de sentido das imagens que correspondem a três diferentes estruturas das imagens que estão sempre articuladas. Ora, cada uma destas dimensões de sentido tem uma determinada função na imagem. Mas, naturalmente, poderei passar a dizer isto, mas não seja muita informação para quem não está familiarizado, ou a Leia Danoff não está mais familiarizada, para ela também, mas para quem não está ainda muito familiarizado com isto, pode ser um bocadinho complexo ou overwhelming. A função representacional diz respeito à ideia de que a imagem serve para representar o mundo, a função representacional representa isto ou aquilo, representa ações, representa estados, etc. A função interacional da imagem tem a ver com aquilo que a imagem faz ao visionador, aquilo que o produtor ou a produtora também investem na imagem, portanto tem a ver com esta dimensão da interação entre quem produz E quem lê a imagem, isto naturalmente mediado pela imagem, o que está na imagem, e a função composicional, que tem a ver com algumas estruturas e padrões visuais que acabam por fazer uma espécie de organização ou de composição daquilo que é representacional e interacional. Isto assim, muito, muito, de uma forma muito, muito simples. Ora, em 5 minutos, dizer-vos que, falando com o Walter Press, em 2005, disse assim: caro Buda, vossa teoria é ótima, fantástica. Eu quero aplicá-la a um conjunto sistemático de imagens. Ainda não foi feito. A Carrie Schmidt tinha feito no seu MA uma coisa pequenina, mas só sobre a função representacional, mas que é uma excelente obra. Não está publicada, mas tem um artigo dela que dá conta disso, portanto, ótimo, está online, disponível, aliás, a Anabela já os enviou. Não tinha havido um teste sistemático daquilo que o Gunter Kress e o Cavandola diziam. Eles diziam, por exemplo, aquilo que está à esquerda da imagem é aquilo que é o seguro, o dado, o conservador. Aquilo que está à direita da imagem normalmente é o novo. Estou só a falar apenas de um dos recursos visuais. Bom, aquilo que está na parte de baixo da imagem normalmente liga-se àquilo que é o real, e aquilo que está na parte de cima da imagem liga-se às nossas aspirações e ao ideal. Este tipo de afirmações acerca da gramática ocidental, atenção, localizada, esta gramática tridimensional, daquilo que eles chamam de design visual ocidental, é uma gramática com complexidades que eles ilustraram muito bem, mas ainda não tínhamos conseguido fazer a coisa de uma forma sistemática. Eu fiz a aplicação sistemática disso, já na minha tese de doutoramento lá atrás, mas para chegar aí tive que tentar decorar algumas das coisas do Reading Images, onde eles explicam a sua teoria, e procurar organizar isto, acrescentar algumas coisas, retirar outras coisas, e ter no fundo uma grelha de análise própria, minha, e que pudesse funcionar para aquilo que eu queria, que eram imagens publicitárias. E eu andava à procura de quê? Andava à procura do modo como estas imagens construíam, através de determinados recursos visuais muito subtis, determinados discursos. Eu não queria o óbvio. Ou melhor, o óbvio que está lá é óbvio, nós damos conta dele e ponto final, mas depois temos que andar para a frente e temos que escavar o resto. Então, quando organizei isto, percebi que questões como a saturação da cor, a diferenciação cromática, a contextualização em termos de fundo, a representação de pormenor, isto são questões muito técnicas da imagem, a saliência de determinados objetos, o facto de os participantes representados na imagem estarem ou não a olhar para nós, de que forma, o modo como a mulher, o homem, o ser andrógino é filmado ou fotografado, em termos de câmara, em termos de posição da câmara, também nos dá indicações acerca das relações de poder e de como é que nós somos convidados a olhar para aquelas mulheres e para aqueles homens. E, portanto, com esta grelha em mente, que é apenas uma grelha metodológica, mas para chegarmos a algo diferente, partiríamos então, um bocadinho hoje à tarde, com a professora Carla e com a professora Rosa, para algumas imagens que demonstram, se calhar, e que poderíamos analisar em conjunto. A professora Carla também tem outros textos que podemos, se calhar, ir por aí, ou começar por aí, mas temos aqui, no fundo, neste PowerPoint, um modo como cada um dos elementos, por exemplo, o tipo de contacto visual, pode originar diferentes significados. E perguntarmos, por exemplo, isto é semiótica social numa hora, mais análise crítica do discurso, é quase impossível, mas, por exemplo, nós temos aqui uma mulher temos a assinatura que é: já pensaste em dizer sayonara, baby? É um anúncio da Ozónia e ela tem aqui um coração partido. Aparentemente, esta é uma mulher empoderada, uma mulher segura de si. E podemos ver isso através de várias coisas na imagem. Podemos, se calhar, discutir isto logo à tarde. Será que há alguma influência no modo como ela está iluminada, no modo como ela está filmada, E será que isto é um discurso verdadeiramente subversivo face ao discurso dominante que é o da dependência emocional das mulheres face ao homem, do coração partido? Será que é? Eu não sei, do meu ponto de vista talvez não seja, mas se calhar podemos ver isto em várias imagens, por exemplo, o tamanho do enquadramento em escala de plano, estamos à proximidade com estas mulheres, será que nós somos convidadas a identificar-nos com este tipo de mulher ou não? E as minhas preferidas, claro está, só para passarmos um bocadinho à frente, que têm a ver com o modo como as mulheres são filmadas em termos do ângulo vertical, picado ou contrapicado. E eu achei muito interessante o facto de naquelas 151 imagens que eu analisei de uma forma mais aprofundada, chegar a isto. Depois temos que relacionar todos os recursos visuais. As mulheres que estavam nas poses mais eroticamente significativas, digamos assim, o caso daquela da Sisley, que não se vê assim tão bem, aquela da Angela Marnie, esta aqui também na qual a menina está com o olhar no sedutor e com as pernas abertas, etc. Eu percebi que havia relações entre o modo como elas mostravam, em termos representacionais, a sua sexualidade e o facto de estarem, por exemplo, a olhar para nós, que tem a ver com o ato da imagem, com o gaze, e com o facto de serem filmadas de cima. O que é que isto tudo nos diz? Como é que nós, enquanto visionadores, e era isso que eu gostava depois de explorar convosco nesta escola ou, se calhar, noutra situação, é porque é que nós temos esta combinação de recursos visuais, que é a pose, a representação em termos do que está lá em termos de feminino, as conotações eróticas, o modo como o arranjo visual está feito e o facto de nós sermos posicionadas e posicionados para olhar para elas de cima para baixo. Ou seja, conclusão, poderia ser uma conclusão, as mulheres que aparecem mais eroticizadas, digamos assim, e que parecem mais seguras da sua sexualidade e mais confortáveis com a sua sexualidade e com a sua sedução, no fundo, aparecem filmadas de cima para baixo. Isto quer dizer, provavelmente, desprovidas de poder face à observadora, ao observador. Isto levava-nos para outras questões da Laura Mulvey e do Gaze e do John Berger e poderíamos discutir isto a partir daqui, mas sempre do meu ponto de vista a partir de pistas visuais muito concretas que temos ali. Muito obrigada.